furor de Deus é a ira suprema que um dia cairá sobre a terra. Vá, enquanto há tempo para você descobrir o que há de bom e de mal na vida, faça a sua parte, pois na terra os seres humanos agem como querem. Vá, faça a sua parte, pois o tempo está curto. Eu tenho a minha missão. Estou tentando saber o que é certo e errado, pois como diz a Bíblia, tudo o que está encoberto, um dia virá à luz.